Para que os cidadãos dos países que fazem parte da parceria possam dizer dizer, se eles gostam ou não das metas que os governos, com as quais os governos decidiram se comprometer. Né? É uma maneira de, enfim, abrir um canal de opinião para a sociedade civil e também dizer que essas metas precisam da participação da sociedade para serem definidas, acompanhadas e efetivamente realizadas. É bom dizer que a transparência é aquela que assinou a carta da sociedade civil para os governos, aliás, para o governo brasileiro, falando sobre a definição das metas do Brasil na OGP e de como a gente queria ter uma metodologia aberta de acompanhamento e com a nossa participação para garantir que as metas sejam significativas, relevantes e que elas sejam realmente efetivadas. Né? Nós somos sociedade civil, a gente quer parceria com os governos, mas a gente acha que sem a pressão da gente, os governos sozinhos não vão conseguir definir boas metas, acompanhá-las e começar a fazê-las acontecer. Pode passar. Um outro projeto também, a gente chegou aqui em Brasília na segunda-feira, e na segunda-feira mesmo, o Suárez, o Alex Suárez, eles foram caminhar para Brasília, né, com um GPS para fazer esse mapeamento da Vila Cruzeiro para o OpenStreetMap, que é mais ou menos um Google Maps, só que aberto, né. Então, algumas informações ainda não estão mapeadas, e aí eles aproveitaram que já estão aqui em Brasília para dar uma circulada na região e ver o que já dava para jogar dentro do mapa aberto. O OpenStreetMap, é bom dizer que ele é mapeado colaborativamente no mundo inteiro, as pessoas que quiserem participar desse esforço colaborativo de criar e fazer essa ferramenta livre, mais completa e mais precisa. O Suárez, o Lima, o Alex, o pessoal, daí a gente tem aqui o próximo slide, que foi o Vitor Jorge, do Mapa Livre. O projeto dele foi pegar os dados do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o instituto que faz as contagens de população, de epidemiologia, enfim, é o Instituto de Estatística do país. E liberou em 2010 um grande banco de dados com todos os endereços das residências do Brasil, os endereços físicos, né? E o que o Vitor está fazendo é pegar esses endereços brasileiros e usar os endereços públicos, as informações do censo de 2010 para colocar dentro do mapa livre. É isso? Assim como na questão anterior do OpenStreetMap, é uma maneira de você fazer um mapa livre, aberto à sociedade, mais completo, mais preciso e com dados públicos. Próximo. O Pedro também, ele propôs pegar esses dados de orçamento dos municípios paulistas que estão disponíveis no TSE para uma plataforma chamada de visualização chamada OpenSpending. E aí eu passo aí. Porque já é legal para a comunidade. Só pensei que tem vários municípios e você colocar o orçamento e o tamanho do orçamento em cada setor numa forma de visualização fácil para o cidadão. De novo, o governo libera os dados, mas a gente pode contribuir para que as pessoas usem e entendam o que são esses dados e façam a sua política acima disso, né? Cidadãos informados e. Tem uma jogatina. Cadê o Alexandre? Bom, Guilherme veio lá no ônibus hacker, ele desenvolve jogos. Próximo slide. Esse jogo que vocês estão vendo ali, a gente começa depois. Aquele jogo é um tabuleiro, é um jogo sobre. Como é que chama? Só dói quando eu penso. Só dói quando eu penso. Ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil, e tem mais uma. Mas enfim, é um jogo de tabuleiro sobre a ditadura militar brasileira. O tabuleiro é a ditadura, as pessoas jogam. No jogo a gente não pode acabar com a ditadura, o objetivo do jogo é esclarecer os cidadãos. Usa dados de cultura, de política, e você tem que fazer um trajeto pelo Brasil e ir jogando. E é isso, o objetivo é esclarecer os cidadãos. é transformar a população reacionária em população esclarecida. Isso. Transformar a população reacionária em população esclarecida. É um jogo cooperativo para 5 jogadores. Um é um jogo cooperativo para 5 jogadores. Eu não vou deixar de explicar mais porque tem muita coisa bacana. Mas enfim, é só para dizer que o Guilherme está muito ânimo com a gente. O Guilherme jogador tem outro jogo chamado Brasil, País de Todos, e desenvolve jogos pensando na realidade brasileira. Só que são jogos bacanas de jogar, são jogos pedagógicos. A gente veio no ônibus demorando horas jogando um jogo de cartas chamado Brasil, País de Todos. Aliás, eu recomendo que quem tiver tempo aqui depois jogue com a gente. Eu ganhei. Você ganhou, né? A nossa última etapa aqui da OGP é a festa da Passada Hacker. A gente já teve a primeira edição, que foi na segunda noite, e passaram, sei lá, para 50 pessoas pela casa que a gente está aqui. Muito bacana, vocês estão aqui. E aí, todos estão muito convidados para a segunda edição, que é hoje. Aí, vocês colocam um limão, devem aí para jogar o jogo. Festa de carioca. Alegria. Qual é o endereço? Pô, para a festa de carioca. No ônibus, ele é hacker, então quem quiser que eu faça uma cena hacker, no ônibus hacker. Endereço. Dá um endereço. O endereço, é o nosso setor de condições Parkway, quadra 13, lote 6. Conjunto 6, lote 3. Conjunto 6, lote 3. 3. Setor de mansões Parkway, quadra 13. Conjunto 6, lote 13. 3! Obrigada, pessoal. Sempre tem que levar alguma coisa pra lá também, leva alguma coisinha lá, tem que dar força lá. Leva pro seu bebê, não sei. Tem... Se quiser levar alguma coisa, leve. Compartilhar. A galera gosta de tomar o quê? Cerveja? Cerveja. É Brasília. Valeu, Nath. Valeu, Paty.